Conviver. Conviver é viver com. No nosso processo reencarnatório, são preparadas minuciosamente uma série de questões, desde genéticas até reencontros. Sim, porque alguns são, como se diz, inevitáveis, pela necessidade de aprendizado, mas outros são o apoio necessário para as tarefas propostas de superação, que sempre requerem dedicação. Só isso já explica as simpatias e antipatias naturais que nós manifestamos. Alguns relacionamentos são profundos, são de cumplicidade dos gostos, mas principalmente de estarmos juntos, da companhia. Já outros são difíceis de suportar até a mais leve lembrança deles. Ainda tem aqueles superficiais, rápidos, porém muitas vezes intensos, o suficiente para deixar marcas e provocar mudanças eternas. Ao analisarmos cada uma dessas relações, podemos perceber a ligação anterior que tivemos. E talvez o mais importante, percebermos qual o propósito do convívio atual. Quando nos afastamos e desprezamos a oportunidade, nós estamos adiando o inevitável. Quando vemos nos outros tantas posturas que não aceitamos, estamos nos vendo neles e tendo a visão de nós mesmos projetadas pela nossa sombra. Jesus, sempre Ele, sabiamente nos disse para amar os nossos inimigos. Não amor no sentido que damos à palavra, mas olhar com ternura aquela criatura que eu posso achar insuportável, porque ela tem uma mensagem para mim que só ela pode entregar. É uma mensagem boa, de ajuda, de autoconhecimento, de respiração, de responsabilidade, de amadurecimento. Para todos esses enfrentamentos, sempre há aquela pessoa que transmite segurança, tranquilidade, afeto, apoio e que tem uma importância tão grande para nós que às vezes é por ela que nós continuamos. Pelo que ela representa, pela confiança que tem em nós, por ver o que nós não conseguimos ver em nós mesmos. Viver é uma arte. Quanto mais nos dedicamos em fazer dela algo bonito e digno, mais vamos tornando os nossos relacionamentos felizes. É um grande aprendizado saber aceitar, poder ser aceito, amar e ser amado. Isso só é possível no encontro com o outro. Daí a gente lembra de Jesus outra vez, quando ele diz: amareis vosso próximo como a vós mesmos. É uma terapia milenar proposta por ele há 2000 anos. A vida ganha sentido pela oportunidade de conviver. Não existe felicidade plena se não houver o sair de si para ir ao encontro do outro. Que Deus nos abençoe e que assim seja.